paixão, sozinha no escuro. Onde ela sente mais medo, eu já nem conheço mais esse caminho. Eu já nem me lembro mais por que fiquei assim. Tranquei a paixão no meu coração, como se fosse um segredo.